Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Como sair de casa e ficar tranquilo? Como sair de casa sem ser perseguido? Por causa da minha pele, do meu nariz, do meu cabelo, por causa da minha cor. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Na rua que fala, suas mãos calejadas. Na rua que fala, escolhe pra debaixo, pra debaixo, pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Calejadas. Na rua que fala, esconde pra debaixo, pra debaixo, pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Salve, salve, galera! Mecatrefes de plantão, Kryptonitas no gelo, porque está no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Já começamos quebrando tudo com o novo som da banda Nitro. Nem saiu nas plataformas ainda. Meu amigo mesmo me mandou aqui e você está ouvindo pela primeira vez aqui no Panela do Rock. Vamos tocar ela de novo hoje. Para começar, vamos aqui para os aniversariantes da semana. Vamos começar pelos álbuns. No dia 25 de setembro de 1990, Vaughan Brothers, Steve Ray Vaughan e seu irmão Jimmy lançaram Family Style. Eu trouxe aqui para vocês curtirem Baboon, Mama Said. Na sequência, The Doors, em 25/9/69, The Doors lançava seu segundo álbum, Strange Days, ofuscado pelo grande sucesso do primeiro álbum, mas eu trouxe When the Music is Over. Grandes sons desse álbum também, mas o primeiro arrebentou tudo, né? Beatles lançavam seu 12º álbum no dia 26/9/69, Abbey Road. Foi o último de estúdio, não o último a ser lançado, porque o último álbum foi gravado antes do Abbey Road. Eu trouxe Coming Together, classicão. No dia 27/9/99, Gary Moore lançava A Different Beat. Digamos que uma experimentação do Gary Moore, o irlandês aí, que fez muito sucesso tocando blues, tocando pesado também, com Alcatraz, tem Tim Easy, entre outros. Eu trouxe Lost in Your Love. Ozzy Osbourne lançava em 28/9/88, No Rest for Wicked. Quinto álbum, eu trouxe Demon Alcohol. Demon Alcohol. No dia 28/9/73, o Status Quo lançava Hello, seu sexto álbum. Trouxe Caroline, grande clássico do Status Quo. Para fechar esse blocão de álbuns aniversariantes, no dia 29/9/86, Iron Maiden lançava Somewhere in Time. Seu sexto álbum, eu trouxe Wasted Years. Blocão, curtam aí, eu volto com os caras que fizeram aniversário essa semana. Bora aí, Panela do Rock.

Shoot. way out of here. But maybe I'm not even trying. Every day one thing becomes so clear. There is no point in denying that I'm lost in your love. So lost in your love. I'm so lost in your love. Bora aí dar sequência ao Panela do Rock agora com os artistas que fizeram aniversário essa semana. No dia 26/9, Steve Severin do Silks and the Banshees completou 68 anos. Para comemorar, eu trouxe Dear Prudence, versão dos Beatles que a banda fez lá no início dos anos 80. Grande Brian Ferry do Roxy Music, que completou 78 anos no dia 26/9. Trouxe More Than Dreams do Roxy Music. Meat Loaf completou 76 anos no dia 27/9. Eu trouxe Rock and Roll Blues, cantor. George Lynch, guitarrista da banda Tolkien, completou 69 anos no dia 29. No dia 28/9, eu trouxe Green Warriors para a gente soltar velhinhas. O grande Jerry Lewis, se estivesse entre nós, completaria 88 anos no dia 29. Então eu trouxe Big Balls on Fire. Importante lembrar que o Jerry Lewis, ele merece um especial, um programa inteiro sobre ele, porque esse cara é foda. Para fechar, Mark Farmer, guitarrista do Grand Funk Railroad, completou 75 anos, também no dia 29 de setembro. Eu trouxe Closer to Home, I'm Your Captain. Grande som, em todos os aspectos. 11 minutos de música. Então, esses foram os aniversários da semana. Na sequência, vem a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do underground nacional. Eu volto logo após a Priscila, beleza? Tem uns sonzinhos massa pra gente lançar aí, tem Rolling Stones, tem Nitro, tem JS Rock, tem um monte de coisa bacana. Vamos nessa! Yeah. down the sun. You wanna shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We'd be listening to the radio so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. I treasure your love. shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the sugar. You're fine. So kind. You tell this world that you're mine, mine, mine, mine. It's just great balls of fire. We'll be right back. Thank you. Olá, sejam muito bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e do mundo. Hoje vai ter muito gótico, post-punk, indie, stoner, hard rock, groove metal e muito mais. E para começar, vamos com a banda carioca surgida diretamente das trevas. Eu tô falando da banda Quântico Romance. E para vocês terem uma noção do que é a sonoridade dessa banda, eu queria ler a bio deles do Instagram, que é muito legal. Ato musical, synth, rock, pop, retrowave, apaixonado por anos 80, futurismo cassete, cyberpunk, distopias e aventuras, sci-fi, gótico e escuridão. Dá para vocês? Então, bora ouvir do Quântico Romance, As Trevas das Noites Obscuras. Logo em seguida vem o power trio português chamado From Atomic de Coimbra. O som deles é assim denso, obscuro e intenso e é perfeito para quem é fã de dream pop, indie noise e de shoegaze. Essa banda é daquelas que você tem que ouvir para entender a sensação. Então deles a gente ouve Crawl. Até já! Listen to them, children of the night. What music they Nesta noite confusa, dos caminhos tão sombrios, névoas flutuantes, andando no meu mundo vazio. A rua é tão silente, quanto meu coração sente. Os dias passam lentos, eu sinto a falta do sonhar. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, obcecando a minha mente. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, no calmante entorpecente. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, no calmante é você. O que eu sinto é solidão, olhando as fotos do passado. Mas na rua continuo andando, com meus punhos tão cerrados. Bruxas e morcegos, hoje serão meus grandes amigos. Lobos e sereias, dançando a Deus só nasci. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, obcecando a minha mente. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, meu calmante entorpecente. As trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, as trevas das noites obscuras, meu calmante é você. We'll be right back. Agora eu vou tocar uma banda que ficou na minha cabeça a semana toda. Ela se chama Headspawn e eles são lá da Paraíba, pertinho da minha terra natal, Christmas. O som deles é um groove metal e assim, não tem uma música deles que a gente pode dizer que é mais ou menos, sabe? Pelo menos eu não ouvi essa ainda. Todas são de primeira linha e por isso eles estão aqui hoje. Do Headspawn a gente vai ouvir Everybody Hates Somebody. Logo em seguida vem o som da banda paulista X Empire, que fazem uma mistura de prog metal, groove metal e metalcore, e eles são outro primor desse set de hoje. E deles a gente vai ouvir My Demons. Até já! Yeah. Último bloco do programa e agora o som é para aquelas pessoas que curtem o melhor do rock nacional, especialmente dos anos 80. Eu tô falando dos paulistas da banda Alternata. As músicas deles falam sobre o cotidiano das metrópoles, questões políticas, sociais e filosóficas e também sobre as relações humanas. Eu confesso que eu senti o som deles assim como se fosse uma mistura, como se fosse Belchior com uma banda de rock, sabe? Vamos ouvir o som deles? Deles a gente vai escutar a belíssima Nuances. Logo depois vem mais um som para quem curte aquele rockzão de bater cabeça e fazer air guitar. Essa banda vem lá de Goiás para quebrar tudo aqui no Panela do Rock. Eu tô falando da banda Insanidade e deles a gente vai ouvir Dogs of Subway. Fica aí que eu volto já. Sem sentido, ou duplo sentido que até me dá prazer. Entenda bem a minha escrita, bela e maldita, destilar veneno. Se me entender, me sinto pleno, e mesmo tão pequeno, não tenho vontade de crescer. Eu sei que a vida vai passando à nossa frente. E a gente na ideia louca de não ficar pra trás. E eu não tenho mais vontade de querer crescer, porque o ar dessa cidade me causa tanto medo. E quanto mais acordo cedo, mais tenho receio de não sobreviver. Pessoas são vilãs, cultivando a maldade. Não se escrevem mais cartões, declarações de amor aqui nessa cidade. Como as palavras, como sem sentido, ou duplo sentido que até lhe dá prazer. Entenda bem a minha escrita, bela e maldita, veneno. Se me entender, me sinto pleno, e mesmo tão pequeno, não tenho vontade de crescer. Eu sei que a vida vai passando à nossa frente. E a gente na ideia louca de não ficar pra trás. E eu não tenho mais vontade de querer crescer, porque o ar dessa cidade me causa tanto medo. E quanto mais acordo cedo, mais tenho receio de não sobreviver. Pessoas são vilãs, cultivando a maldade. Não se escrevem mais cartões, declarações de amor aqui nessa cidade. O ar dessa cidade me causa tanto medo. E quanto mais acordo cedo, mais tenho receio de não sobreviver. Pessoas são vilãs, cultivando a maldade. Não se escrevem mais cartões, declarações de amor aqui nessa cidade. Não se escrevem mais cartões, declarações de amor aqui nessa cidade. Não se escrevem mais cartões, declarações de amor aqui

lá no meu Instagram, o @jardim_sonoro. A gente se ouve na semana que vem. Até lá! Essa foi a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do Underground Nacional. Sempre abrilhantando aí o Panela do Rock. Deixar aqui nossos abraços, meu filho Theo lá no Cerro, meu amigo do IBH, o Jaelson em São Paulo, o Davi também em São Paulo, o Gonzalo lá no Chile, família Chau em Feira de Santana, o Marcão lá em Serrinha. Por falar em Marcão, estarei em Serrinha no dia 30/9, provavelmente quando estiver ouvindo o programa, já passou no Boicote Rock Festival para a grande apresentação da banda Caia Beta de Feira de Santana. Galera de Salvador, sempre ligado, pessoal lá do Black Point, o Evandro da ENS Vídeos, né, Radar Alternativo, o Júnior da Alfa Rock, o Ronaldo Pitanga, o Luiz Omar, em BH o pessoal lá no Bar do Blazer, lá em Cachoeiro do Tapimirim, a galera lá no Dracar, com o grande Capilé, que foi tocar no interior do Espírito Santo, Guaçuí, que chama a cidade, festivalzinho massa rolando lá. Se estiver pelo Espírito Santo, passa lá em Cachoeiro do Itapimirim, terra do grande Roberto Carlos e de Jair Bala e do Capilé, Dracar. Chega lá que tem uma cristal paga para você, fala que foi o Panela do Rock mandou. Ainda no Espírito Santo, o Renato Borracha e o Wesley em Itaoca e Piúna. Estou esquecendo de alguém aqui. Bom, meus amigos de Rio Acima, Bardão, Luciano Tarum, Vinícius, sempre ligado no Panela do Rock, a galera da Chaves da Luz, Patrícia Schack, Márcio Dias, China, a galera da Rádio Rota 220, o Daniel, o Guto, o Paulo, a Vivi, o Zé Júlio e a Pete, o Anselmo da ODNA do Rock, Pablo, o fanático do metal lá no Uruguai. E é isso. Se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Vamos agora aos blocos de lançamento. Já toquei no início do programa aqui, vou tocar de novo. Homem de Fé, primeira mão aqui no Panela do Rock. Som da banda Mito, que vai sair no LP do ano que vem ainda. Júlio Malk, 24 horas. Aqui de Salvador, Martin Queda. Rodrigo Camacho, do interior do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Som novo, Medo. Também de Salvador, Bion Devolution. Pet Learning to Nowhere, Bion Devolution, grande som. Da Espanha, Alainakis, Eternal Rest for the Beast. Da Espanha, esse som. Meu amigo Paulo Chuin, com o Inesquecível Romance, lá da Rota 220, também está aqui. E para fechar, você achou que ia ficar de fora? Não ficou não, meu irmão. Rolling Stone com Rolling Stones com um novo som, Sweet Salt of Heaven, com participação de Lady Gaga e Steve Wonder. Abraço também meu amigo Jorge Turino, que em breve volta aí com a dose dupla, o Deco, o Marcão lá do Fatal Reality, goiano, piradão, cheio de cachaça com pequi na cabeça. É isso, volto aqui para lançar o EP da banda Psychotic Apes de Natal, e depois fecharemos o programa com um bloco de curso, beleza? Então curtam aí, Panela do Rock colocando a bunda e a cara na posição de gente. Fui. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Como sair de casa e ficar tranquilo? Como sair de casa sem ser perseguido? Por causa da minha pele, do meu nariz, do meu cabelo, por causa da minha cor. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Um homem de fé, um trabalhador, um pai de família. Na rua que fala, suas mãos calejadas. Na rua que fala, esconde pra debaixo, pra debaixo, pra debaixo do tapete. Pra debaixo do tapete. Pra

ir e aprenda a boiar, e logo tudo vai. No! dia tudo irá deixar de ser triste assim. As nuvens se dissiparão e também todos os problemas se resolverão. E as noites serão mais bonitas. Qualquer mal entendido será resolvido. E a verdade será triunfante. Melhores dias se seguirão. Daí em diante, e se nunca mais nada for deixar ser triste assim, nós continuaremos apesar de tudo, através dos tempos, nosso inesquecível romance. Romance inesquecível. E se nunca mais nada for deixar de ser triste assim, nós continuaremos apesar de tudo, através dos tempos, nosso inesquecível romance. Romance inesquecível. Romance inesquecível. Romance inesquecível. Romance. Heaven. Esse foi o blocão aí com o lançamento da semana, né? Nitro, Júlio Malk, Martin Queda, Rodrigo Camacho, Baiano Devolution, Alain Noctis da Espanha, Paulo Chuin, nosso companheiro na Rádio Rota 220 e Rolling Stones. Agora eu vou trazer aqui para vocês um lançamento, entre aspas, aí, da Psychotic Apes de Natal, banda formada em 2018, relançou um EP com 4 versões de músicas de álbuns anteriores que eles tinham lançado. Fizeram uma releitura e eu estou trazendo para vocês aqui esse álbum, beleza? Do EP Reinventing The Shadow. Então, The Shadow Inside, The Storm, Under the Dusk e Inside the Shadow, beleza? Então, Psychotic Apes de Natal, banda formada em 2018, há muito tempo em contato aqui com a gente do Panela do Rock, EP, relançado aí nos últimos dias, com 4 versões de músicas anteriores, lançadas em álbuns anteriores, beleza? Então, Psychotic Apes, nosso especial de hoje. Vamos nessa! We'll be right back. esquecido sou homem real. Look at the storm all around, washing away every weakness in life. Watching your mind, look again and again. abuse that live inside me. Destroy the chains that's broken free. Somos com um certo Cambará, som novo, Eric Asma, da Bahia, Jefferson Gonçalves e Gustavo Andrade, lançaram há pouco tempo também, Never Say No. Eric Asma é um grande cara aqui de Salvador, muito demais. Eric Clapton também lançou recentemente I Was Fooled, grande som, Eric Clapton não precisa falar nada. Wilson Sideral, mineiro, lançou o Tropical Blues recentemente. Ele fez versões blues para clássicos da música nacional. Então eu trouxe ela a partir do Tim Maia. Bem legal esse álbum do Sideral também. Recomendo Tropical Blues. E Distintivo Blues, Miopia, fechando o programa. A parada do rock hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. e fui. Um abraço. Se eu não mandar um abraço pra você, semana que vem eu mando. Se eu não toquei o seu som, semana que vem eu toco. Um abração, fui. Tchau. Trote largo, um certo cambará, sujeito estranho, sorriso largo traz. Se espalha em Santa Fé, um trago e um punhal, no peito traz coragem e ideais. Assusta no olhar, faz o sangue ferver, os donos desse lugar. O ombro não se deixa domar, faz a viola gemer e até os mortos dançar. Trote largo, um certo cambará, sujeito estranho, sorriso largo traz. Se espalha em Santa Fé, um trago e um punhal, no peito traz coragem. Faz o sangue ferver, os donos desse lugar. O velão se deixa domar, faz a viola gemer e até os mortos dançar. Cambará. Say no to the light of day. never say no when love comes your way. Never say no to the light of day. When times are tough, only music can heal your soul. You can never say no when love comes your way. Never say no to the light of day. Times are tough, only music can heal your soul. Please never forget, even in the darkest night, I'll be here to sing to you a song to make you feel alright. Chick, try to knock her off her feet. Now all alone, I thought she was playing, and didn't know that I was a real sugar man. But she fooled me. Yes, she fooled me that time. I thought she was just a dumb girl. Chick, try to put me on the run, 'cause I gave a little money. We had a lot of fun. At that time, thought she didn't know I had another chick stashed behind the closet door. But she fooled me. Yes, she fooled me that time. The dumb girl ain't could give her off any line. Put me down. I had holes in my pocket. My feet was on the ground. She said, listen, daddy, I'm gonna change my order. I'm gonna trade you in for a later model. Yes, she fooled me. Yes, she fooled me that time. I thought she was just a dumb girl and could get her off any line. Thank you.